centímetros externo à Atacama, da Via Rosa, por R$ 59,90 o metro quadrado. Conjunto Onyx de 40 centímetros branco ou preto da Cosimax, por R$ 169,90. Plafon LED, sobrepor quadrado 24 watts de 650K da Elgin, por R$ 26,90. Não perca, visite a Ouro e Madeiras ou acesse ouroemadeiras.com.br. Itaí é Edu Vale FM. Drogaria Total e Yara Farma, uma linha completa em medicamentos e perfumaria. Descontos exclusivos de atendimento farmacêutico personalizado. Uma equipe treinada no ramo farmacêutico para atender você, cliente. Loja 1, Avenida Guilherme de Arruda Castanho, número 365. No centro, fone 1433463516. Loja 2, Rua Prefeito Alexandre Café, número 708. Bairro Jardim Brasil. Fone 3346-3035. Drogaria Total e Yara Farma, em Bernardino de Campos. Problemas de ejaculação precoce, queda de libido ou impotência sexual? Ligue 14-99854-5060. A Clínica Healthman oferece tratamento para impotência sexual, ejaculação precoce e falta de desejo sexual. Clínica Healthman, recupere a sua confiança com prazer e segurança. Ligue agora 14-99854-5060 ou mande um WhatsApp para a Clínica Healthman e agende uma consulta. 14-99854-5060. Responsável técnico Dr. Paulo Alcântara, CRM 40.605. Prepare-se, Avaré! Vem aí a emoção da corrida que vai movimentar o Horto Florestal e ruas da cidade no dia 1º de fevereiro. Participe da corrida Track and Field Experience Running, uma corrida incrível de 5 quilômetros em meio à natureza, saúde e superação. É hora de calçar o tênis, chamar os amigos e viver essa experiência única. Medalha para todos os participantes, estrutura completa, muita energia e saúde. Dia 1º de fevereiro, largada no Horto Florestal de Avaré. Inscreva-se já e venha correr com a gente. Realização Porto Saúde Track Field. Track Field Experience Running. Corrida é saúde, é vida e movimento. Apoio Unia do Vale e Dona Maria Supermercados. Águas de Santa Bárbara. É Edu Vale FM. Alô, alô, foliões! O bloco mais esperado do ano já começou! É o bloco do Creta na Top Motors Seminovos! É a sua chance de sair dirigindo um Creta seminovo, revisado, com procedência e facilidades reais na negociação. Quem quer conforto, tecnologia e um SUV que entrega tudo, já sabe onde ir. Passe na Top Motors Seminovos e garanta o seu Creta agora! Avenida Deputado Dante Del Manto, 3073. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. A escola está chamando. É hora de arrumar a mochila e garantir os melhores materiais para um ano de sucesso. Mas onde encontrar tudo com preço baixo e qualidade? Na Casa Parambu. É claro, temos cadernos, canetas, mochilas e todo o material escolar que seu filho precisa, com preços imbatíveis e parcelamento em até 10 vezes sem juros em todos os cartões. Não perca tempo. Venha para a Casa Parambu, na Rua Rio de Janeiro, 394, no centro de Manduri. Atendimento via WhatsApp 14-997-51-3240. Volta às aulas feliz. É na Casa Parambu. Você quer economia e ainda não foi no Mob Day? Tá esperando o quê? Todo dia tem ofertas em todos os setores. Hortifruti, higiene e limpeza, perfumaria, utilidades domésticas, açougue e padaria com o melhor pão francês e o melhor bolo caseiro da cidade. Loja 1, Vila Tibiriçá, Avenida Doutor Simão 42. Loja 2, Vila Cantizani, Rua José Tertuliano Gonçalves, 652. Mob Day, economia garantida. Chavante é Edu Vale FM. Você sabia que na Lojas MGM tem as melhores marcas de celulares? Sim, isso mesmo. Apple, Samsung, Motorola, Xiaomi e muito mais. Uma linha completa de capas personalizadas, películas, carregadores e fones de ouvido. Qualidade, preço baixo e atendimento de primeira. Vem pra Lojas MGM. WhatsApp 14-99674-7717. Siga nossas redes sociais, @LojasMGM Oficial. 2026 será o ano meio das grandes conquistas. Comece pela sua Honda zero quilômetro. Economia de combustível, baixa manutenção, agilidade e rapidez, investimento com garantia de retorno, menor custo-benefício. Agora com isenção de IPVA para todos os modelos até 180 cilindradas. E Honda é somente na Hipermoto. Em Piraju, ligue 3351-3400, Watts 0800-000-5084. Desacelere sobre maior a vida. O Mercadinho do Lauro é um ponto de referência em Piraju e região. Para quem busca conveniência e variedade em produtos e serviços, aluguel de mesas, cadeiras, caixas térmicas e barracas, ideais para eventos e celebrações. Além disso, o Mercadinho disponibiliza a fabricação própria de gelo, carvão e uma ampla seleção de bebidas para atender a todas as suas necessidades, seja para uma festa, churrasco ou qualquer outro tipo de evento. O Mercadinho do Lauro tem tudo o que você precisa em um só lugar. Faça um orçamento personalizado e fale diretamente com eles pelo telefone ou WhatsApp 14-3351-7347. A tradição do sertanejo está na Edu Vale. Aos domingos às 6 da manhã no programa Fiore Luiz. O melhor carnaval da região já está marcado. Alegrou, Carnaval de Timburi. Animação Banda Novo Estilo, para você não ficar parado. Dias 14, 15 e 16 de fevereiro, show todas as noites. E para completar a festa, blocos de carnaval. Alegrou, Carnaval de Timburi, na Praça da Matriz. Venha se divertir com a gente. Realização Prefeitura Municipal de Timburi. Apoio Câmara Municipal. Agora na Edu Vale. Empresas que se destacam na cidade de Piraju. Lotérica Vitória, atendimento de segunda a sábado a partir das 8 horas da manhã. Pague suas contas na Lotérica Vitória. Aceitamos todos os cartões de débito, crédito e Pix. Avenida Doutor Galo, fone 14-99846-6287. Tabacaria e Presentes Piraju. Loja 1, Doutor Galo, número 12. Centro, fone 14-99714-4548. Loja 2, no estacionamento do Nicolau Max. Fone 14-99890-9636. Tabacaria e Presentes Piraju. A qualquer momento tem mais. Empresas que se destacam na cidade de Piraju. YM902, canal 282. Essa é a 104,3. Chegamos, manhã de quarta-feira, 21 de janeiro, tudo bem? Tudo boa? Ótima quarta-feira para você, obrigado, já. Luiz Fernando tá chegando por aqui, tá? E até ao meio-dia, a gente tá junto na manhã mais gostosa aí no seu rádio. Luiz Fernando! Prazer, viu? Obrigado por estar sintonizado, conectado, enfim, de que forma você esteja, pode chegar. Conta para todo mundo, Alto Astral, então, tá começando. Edu Vale FM. A melhor e mais ouvida. Alto Astral. A partir de agora, a sua manhã fica muito mais alto astral. Alto astral. Opa! Entretenimento, prêmios e muita música na sua manhã. Alto astral. É claro, com você que com certeza já tá comigo. Muito obrigado pelo carinho, pela sua preferência, pela audiência. Demais essa manhã você ficar aqui na Edu Vale, tá? 104,3, da forma mais tradicional no seu rádio. Já tá sintonizado aí, ou de repente já tá conectado também. Já tá com a gente, ouve pela internet, no seu celular, no tablet, no computador, né? Muito obrigado por escolher Edu Vale para mais esse dia. A gente fazer companhia um ao outro. Onde quer que esteja, tá na sua casa, bom dia. Já tá no trampo, já tá no trabalho como a gente por aqui também. Bom trabalho pra você. De repente tá na folga, né? Aproveite seu dia por aí, mas fique sintonizado ou conectado, fique com a gente. Hoje se comemora o Dia Mundial das Religiões. Hoje é Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Também é Dia Internacional do Moletom. Vivendo e aprendendo. Não sabia que tinha essa data de comemoração, Dia do Moletom, né? Ótima quarta-feira pra você. Tem Carta das 11. Eu conto a história de hoje. Daqui a pouco, inclusive, falo. falo sobre ela. Annalise pinta por aqui com as fofocas do dia. Falamos de tudo que acontece na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, em toda a nossa região. E você fica à vontade para falar comigo, viu? Nosso telefone, WhatsApp, redes sociais. Telefone é o 3351-1077. WhatsApp é o 99893-1077. Redes sociais, estamos no Facebook, é o .com/EduvaleFMOficial. Estamos também no Instagram, @RadioEduvaleFM. Tem as minhas páginas também, procura lá. Luiz Fernando Lutor, Luiz Fernando Radialista, Luiz conhece, me siga. Conteúdos diários da Eduvale, você confere também nas redes sociais. Inclusive tem por lá também a nossa mensagem do dia, que é a reflexão que eu vou trazer agora pra gente começar muito bem mais esse dia, começar essa manhã juntos aqui nesse clima de alto astral. Agora no Alto Astral Eduvale. Alto Astral, mensagens positivas para o seu dia. Momento de reflexão. Nessa manhã de quarta-feira, é mais um dia. Vamos falar com você hoje que esses dias eu li que se você não cuidar de você, uma hora não cuidará de mais ninguém. Sabe que saúde é inegociável, né? A gente tem essa mania de se achar infinito. Vai empilhando compromisso, ajudando todo mundo, resolvendo problema de meio mundo e vai se deixando para depois. Parece bonito dizer, eu dou conta de tudo. Mas no fundo, é perigoso demais. Como dizem, herói cansado desmaia no meio da batalha. Você não é máquina. É templo. E templo precisa de cuidado diário, né? A tríade que nos mantém de pé. Corpo, mente e espírito. Se um cai, os outros dois se despencam. Quem se cuida, cuida melhor. Quem se ouve, ouve melhor. Quem se ama, ama com mais verdade. Você não precisa esperar um susto, entende? Que daqui para frente você proteja então o seu corpo, a sua mente e a sua alma como quem guarda a coisa mais preciosa da casa. Porque é exatamente isso que são. Saúde é inegociável. E se você e sem você bem, né, tudo que você ama fica por um fio. Proteja-se, cuide-se, aproveite mais um dia. Quarta-feira seja abençoada e maravilhosa aí para todos nós. Bom dia, tá dado? A gente começa com Gustavo Mioto. 8:06 agora. Ótima quarta-feira pra você. Será que o meu frio na barriga pôs uma coberta? Ai, ai, ai. Será que alguém tirou meu coração e no lugar pôs uma pedra? Ai, ai, ai. Tá facinho de eu querer pegar, difícil eu querer repetir. Entrou no meu quarto, provou do meu beijo, desceu minha roupa, já pode sumir. Parabéns pra pessoa que fez eu virar esse tranqueira, pois meu sentimento